sei quem eu sou, nem pra onde eu vou. Eu sou impostor de mim. Eu não sei quem eu sou. Pro fim.